Nosso tema de hoje é o Evangelho como conduta. Iniciando só, quero fazer uma pequena observação. A doutrina espírita, quando surgiu, muitos já sabem como ela surgiu, né? Mas enfim, ela acaba se baseando em três princípios, que é o princípio prático da doutrina, que são os acontecimentos, a mediunidade como um todo, que está amparado no Livro dos Médiuns, a questão filosófica da doutrina, pelo Livro dos Espíritos, e a questão religiosa e moral, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Através desses entendimentos, nós conseguimos orientar a nossa caminhada. E a questão do Evangelho, que eu disse que trata muito a questão moral e religiosa, nós percebemos que a moral, ela é um guia, orientações de como agir entre nós, seres humanos. Que nós precisamos de regras de conduta, de entendimento. A gente pode até dizer que é a moral é o discernimento entre o bem e o mal. Mas a moral, ela é igual, deveria ser igual, entre os tempos todos. Mas ela é igual. A nossa percepção, o nosso entendimento é que vem mudando, vem se ampliando cada vez mais. Ao longo da história, e a história tem milhares de anos, nós percebemos que a humanidade vem evoluindo em vários aspectos, em várias áreas. Os últimos 100 anos, se nós pegarmos, a evolução tecnológica foi muito grande. Nós fizemos mais nos últimos 100 anos do que em séculos passados. Mas, além dessa evolução tecnológica, onde nós aprendemos a lidar com questões práticas, observa-se que a questão moral, ela não acompanha, ou não vem acompanhando, essa mesma evolução. Ou seja, nós precisamos observar isso e começarmos a ampliar esse conhecimento, esses porquês, essa necessidade que a gente tem de melhorar isso. O que é a moral? Eu disse, né? A questão, forma de agir. Mas por que o Evangelho, então, ele serve como conduta moral para todos nós? Eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo porque, além das passagens, das narrativas de Jesus, ele tem explicações bem mais recentes que nos auxiliam a entender o que, que significam essas passagens de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então, ele nos fala de que, basicamente, a lei de amor e de caridade, ela é fundamental para que a gente consiga esse crescimento que a gente está falando. Lei de amor e de caridade. Em cada texto que a gente lê, ele bate nessa questão. Amar, amar, amar. Ele chega a dizer, na compilação que ele faz dos mandamentos, quando ele coloca o segundo mandamento, que ele diz assim, ó, faz para os outros aquilo que tu gostaria que fizessem para ti. Simplesmente essa frase, ela já poderia encerrar as normas de conduta que o Evangelho nos traz. Se nós conseguíssemos fazer isso de uma forma verdadeira, todos os problemas do mundo estariam resolvidos. Porque, além de nos ensinar essa lei de amor e de caridade, ele também combate muito o orgulho e o egoísmo. Então, se nós observarmos o que a gente tem que fazer e o que a gente deve neutralizar, é o nosso caminho. Mas é difícil. A gente vem tentando fazer isso há muito tempo. Continuamos tentando como humanidade. Não acreditamos, talvez, que sejam esses os caminhos que é a questão moral e de conduta do Evangelho seja a orientação segura que nós temos. Porque senão a gente já teria feito, né? Mas os nossos apegos, os nossos desejos, eles acabam falando mais forte para nós sempre. Então, por que eu não consigo ser aquilo que eu gostaria que fossem para mim? O que que fala nesses momentos? O que que pesa mais? Senão o meu ego, o meu orgulho, muitas vezes, que me impede de ser mais humilde, de ser mais atencioso. Enfim, a gente pode enumerar várias situações. Tem uma passagem evangélica que é talvez a mais tocante, que são as bem-aventuranças. Aquele sermão do monte, quando ele fala, né, para aquele povo que estava escutando, dos bem-aventurados. E ali tem uma série de ensinamentos, de novo, de condutas, quando ele diz o que é o sofrimento, por que nós estamos sofrendo, da onde vem esse sofrimento, para que serve e como nós devemos lidar com ele de uma forma produtiva. Ele fala mais, ele fala da necessidade da pureza e da simplicidade. O que é isso senão acalmar o nosso sentimento e olhar para o outro de uma forma fraterna e igual, de ser benevolente, piedoso, indulgente? São todos termos que nós muitas vezes encontramos apenas no livro, mas não conseguimos fazer com que cresçam dentro de nós essas palavras, essas ações. Então, requer ainda um bom esforço de todos nós. Além disso, ele nos diz, por que nós temos que honrar os nossos pais? São tudo passagens, né? Não simplesmente porque são mais velhos do que nós, ou porque nós temos carinho por eles, mas pela importância da nossa vida que foi recebida através deles. Essa oportunidade que nós estamos vivendo, que muitas vezes nós temos conflitos com os nossos pais, mas a importância que é de reconhecer e de sermos gratos a eles, de usar as nossas capacidades para o bem comum. Todos nós temos uma série de atributos, e de que forma nós estamos usando esses nossos atributos. Muitas vezes nem para o nosso próprio bem, nós, através de posturas ou de pensamentos, enfim, nós acabamos nos retirando um pouco dessa arena que é a vida, de colocarmos a nossa impressão naquilo que nós fazemos, naquilo que nós estamos percebendo que às vezes não está correto, e nós nos anulamos. Então, exercermos essa nossa capacidade, praticar o desapego, se fala muito disso e se tem muita dificuldade em exercitar. Todo mundo sabe, todo mundo fala, e a gente percebe que quando a gente desencarna, a gente não leva nada do que a gente amontoou aqui. A gente só leva aquilo que está gravado dentro de nós. O que a gente aprendeu, o que a gente desenvolveu, que são as nossas virtudes, principalmente os nossos bons sentimentos. Então, quando se fala de desapego, não significa que a gente deva largar tudo, mas é o sentimento com o que a gente lida com as coisas, até com as pessoas, que muitas vezes nós tentamos nos apoderar delas, e é uma mentira, não conseguimos. Praticar o dever antes do querer. Tem um texto que fala aqui no Evangelho sobre o dever, e é muito interessante de ler, porque ele é muito claro. Se nós conseguirmos praticar o dever, não sobra espaço para o querer, porque tudo aquilo que a gente precisa fazer vai estar resolvido. E dentre essas coisas todas, algumas observações para a gente encerrar dentro dessa nossa conduta que deve ser observada. Respeitar para aceitar as diferenças. Todos nós somos diferentes em vários aspectos e muitas vezes nós não aceitamos o que os outros fazem porque é diferente, porque, enfim, pelos nossos conceitos, mas nós precisamos aceitar. Nós temos que cultivar essa forma de viver. Paciência para poder compreender os outros. Parece que se observa que está muito curta a nossa paciência. Nós estamos cada vez mais alterados, mais nervosos com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas também é um exercício a paciência. E se nós não dermos aquela respirada e não quisermos realmente fazer, a gente não faz, mas tem que, primeira coisa, desejar. Humildade para poder se ver igual aos outros. Nessas questões que eu falei de respeito e paciência, muitas vezes nós nos colocamos num degrau acima. Achamos que os outros são sempre errados. Se nós não tivermos a humildade para nos colocarmos no mesmo patamar, de percebermos que nós somos falhos tanto quanto erramos, tanto quanto, a gente continua longe daquilo que se tem que fazer. Amar para poder praticar a caridade. A caridade material, muitas vezes, ela está desprovida de sentimento. Mas é uma caridade simples de fazer e que nós fazemos até com frequência. Mas a verdadeira caridade, ela precisa de sentimento, ela precisa de reconhecimento da outra pessoa. Então, e fé, para que a gente possa ter certeza de que a justiça de Deus, ela está acontecendo a todo momento. Nós nos questionamos, nós nos revoltamos, nós não aceitamos as coisas que estão acontecendo, mas nos esquecemos de que acima de nós tem uma força muito grande que está regendo tudo e que tudo está certo. Então, é rebaixar esse orgulho de novo para que na outra ponta da balança esse amor e essa caridade que precisa vir à tona, ela tenha força. Então, são dois pesos, né? Quando um começa a diminuir, o outro se altera. A gente só tem que olhar isso de uma forma bem prática, bem racional até, para poder executar.